Está Isa Bela, sua diversão é ligar as amigas e ficar a morre com assuntos. Ela não tem nada na cabeça. Esse mundo vazio, cada um é seu próprio patrão. Você pode fazer merda ou com outra razão. Esse mundo vazio, cada um é seu próprio patrão. Você pode fazer merda ou com outra televisão. Está pose de sua diversão é fazer filhos. Ela já tem uns 9. Lá está B. Jair, sua diversão é virar copos. Ele já tomou umas 9 e ainda quer mais. Eu não tenho nada na cabeça. Esse mundo vazio, cada um é seu próprio patrão. Você pode fazer merda, não preocupa na televisão. Nesse mundo vazio, cada um é seu próprio patrão. Você pode fazer merda, não preocupa na televisão. Na televisão.